de avisar a senhora identificação e seu vestibular do Pipiona, iniciante primeiro de Goiânia, Beijar, o Elixir Salvador, 9h16. Contatada na decolagem, mantenha o eixo de decolagem entre 2.500 pés após que o risco de vida atingido subido inicialmente para o nível de voo 1.000. Ok, após 2.500, voa lida, subindo por 3.00. Para 1.00 inicialmente. 1.00.

para o ciente, o tráfego estará atento. 25, chame centro Recife, em 128, decimal 35, até 125, decimal 1. É 125, 1 com a primária? 128, decimal 35. 28, decimal 1. Verão 99785. Afirma, pista 28, visual, no momento. Para 25007, registro no 047, LVR NAC, pista 28, reporte estabilizado, número 2. 0007, realizado como número 2, 192, 3. estabilizado. Chante 3290, complete aproximação, chante 3118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Está 3290, boa noite. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Vento para cheque 230 graus 07 nós. Agora visual 1510 ou 3290. Está 3290, com pista úmida, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus 07 nós. Vive pouso na 28, está 3290. Está 3290, somos 1-2, libera a esquerda, mantenha antes da alfa, chame solo, 1-2, 1-2, 9. Acessa a alfa, 1-2, 1-9.

Aliado e pronto na 2281099. Aguarda. Aguarda. 1099. Autorizado de decolagem, pista 28, vento 200 graus, 0 menos. Livre decolagem, gol 1099. 0197. Pedro para 2006, estado 0017-099-78, liberado da Responde Bomba. Afirmativo. Bora 099, decolado 23, chama o controle 120, décimo 8, por favor. 208, boa noite. Sr. Salvador, boa noite, gol 1099, decolando a sua escuta. 1099, contato cadastro, gol 360, direto elétrico. 360, direto elétrico, obrigado. Rádio 281, por gentileza, faça o cheque rádio, testa da Guiuna. Confirme agora. Rádio 281, agora alto e claro. Autorizado, alinhado e decolado, pista 28, vento 190 graus, 0 menos. Autorizado, alinhado e decolado, 28, azul, 2781. Controle com 1099. se ele está precisando de voar opso, de dar uma formação visa aqui na frente. O 099 está livre de desvios inicialmente, ao lado de motos. Gente, obrigado. Senhora de colagem, 127, 8 anos. Frente azul. Direto, Motos. Direto, Motos, obrigado. Azul 2781, contato radaço, voo 160, direto elétrico. 180, 1980, direto elétrico, confirma? Azul 2781, confirma? Confirma. Também, está em condições, direto elétrico, 180. Chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 135, decimal 3. Chame aqui, 128, você tem que ser ligado para você. 09978, boa noite. Federal 9978, boa noite. Com chuva leve, pista molhada. É poste visual para a pista 28. Considera visual para a pista 28, Federal 9978. Federal 9978, por gentileza, faça o chip e rádio, intensidade 1. Estou recebendo 5%. Gente, 9978, reporte quando visual para a pista. Considera quando visual para a pista, Federal 9978. Federal 9978, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 099, pista molhada. Autorizado pouso, pista 28, Federal 9978. Federal 9978, Solos 34, confirma se recebeu o vento de proa. Quanto é o vento de cauda? Quanto? 4 mais de cauda, tá? Quente, liberando a esquerda, uma tente da alfa, chama o sol, e uma dozena do sinal, viu? Afirmo, desça para 2010, ajuste no 017. Santo e usa o 2178, pistão 0, certo? 2178, pistão 0, tá 3962. Seu controle Salvador, sua identificação. Deixe manter nível 050, ajuste no 017, via chegada do BOMED 1. Pista 10 e LS X-Ray na presente. Liberar para registrar de velocidade de carga.

3662, boa noite, continua a aproximação, reporte visual, a pista, ajuste 0,7, fecha uma olhada. Fecha, reporte visual, 3662.